primeira luz do dia não veio. Ventos da manhã acordaram soturnos e ríspidos. Faziam zumbir o mato de um jeito estranho, fazendo medo de se acordar. O povoado temia aquele dia de sombras e ventos estranhos. As gentes, os bichos e a caatinga amanheciam em um dia que não alumiou.